pode sumir, pode sumir. Vou ficar bem, mas depois vão ver. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. E pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar. Pode sumir e não volta não, quando eu estiver arrumado some mesmo. E você ligou o modo tô nem aí de novo. Acho é pouco pra mim que aceita você depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou. Aproveita, é a última vez que vai fazer o mal que já me fez. Ei, pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. Pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar. Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar. E pode sumir. Pode sumir. Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você. O coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você. Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Amor, não te quero mais. Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você. Amor, não te quero mais. É tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diz assim: eu quero ouvir. Ele cuidou. Matheus. Cauã. Ao vivo. Toda vez que eu me envolvo, o coração fica emocionado. Eu me apego fácil, sempre saio por baixo. Eu errei de tanto tentar acertar. Cansei de falar eu te amo pra quem não merece escutar. E a raiva que eu tô de quem só me engana, vou descontar na cama. Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Que moda, rapaz. Toda vez que eu me envolvo, o coração fica emocionado. Eu me apego fácil, sempre saio por baixo. Eu errei de tanto tentar acertar. Cansei de falar eu te amo pra quem não merece escutar. E a raiva que eu tô de quem só me engana, vou descontar na cama. Vai, menino! Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho plano. Vários planos. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. E por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho plano. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Por amor, eu não vou mais sofrer e eu já tenho plano. Eu vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Leverica, pouco ocupada, não fala eu te amo. Valeu, Matheus. Daqui pra frente é só pra frente. Amém. A melhor sintonia da cidade. A melhor sintonia da cidade. 98.7. Atenção, senhores empresários. O seu negócio não anda bem? Vem cá, o seu comércio ou a sua empresa não é lembrada mais? Não esquenta, chegou a hora e a sua vez de anunciar. Anuncie o seu produto ou a sua empresa na rádio que é líder em audiência e venda o seu produto. Na Rádio Pratinha FM 98.7, Minas Gerais, Departamento Comercial. Nosso WhatsApp, DDD 31 99590 1794. DDD 31 99590 1794. Sai da crise, apareça e venda o seu produto. Na Rádio Pratinha FM, o seu produto não passa despercebido. Ele é direcionado ao público ideal, na hora certa. Chega de crise, apareça e venda o seu produto. Aqui você anuncia, você vê resultado. Departamento Comercial da Rádio Pratinha. Nosso WhatsApp, DDD 31 99590 1794. Lembre-se, quem anuncia vende muito mais. Rádio Pratinha 98.7. Minas Gerais, a rádio que vende o seu produto. Você sofre, eu sei que você sofre. Alô, meus amigos de São Domingos do Prata e região, aqui quem fala é o locutor Valdecir, passando aqui para te fazer um convite. Vindo na Cerâmica, você precisa conhecer o Gás do Mesquecinho. Qualidade e excelência nos seus produtos. Traz para você novidade com cerveja com entrega a domicílio e também pneus, óleo, baterias para o seu veículo. Gás do Mesquecinho conta também com acessório para celular e bebida de várias qualidades. É isso mesmo. Gás do Mesquecinho fica ali, ó, no alto da Cerâmica, São Domingos do Prata. Telefone 39 49 22 24 ou zap 997 19 76 49 ou 999 76 09 79. Falar com o Mesquecinho.

sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Ai, meu coração! Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Pode tomar uma vez junto, hein? Tô sentindo na pele o que ama a dor. Me chamo pelo nome ao invés de amor. Depois de alguns anos, foi um baque tanto. Se eu tô dando fiasco, me dá um desconto. Pra engolir esse fora, preciso ficar tonto. O bar nem abriu, mas já tem um cliente. Sobe logo essa porta ou eu vou quebrar o cadeado no dente. O bar nem abriu, mas já tem um cliente. Tô ouvindo uns barulhos, sei que aí dentro tem gente. A dor aqui tá forte, é caso de pinga ou morte. Esse boteco que eu já tô aqui na porta, rapaz. Tô seco, sofrendo aqui sozinho. Tô doidinho pra tomar uma. Tô sentindo na pele o que é amador. Me chamo pelo nome ao invés de amor. Depois de alguns anos, foi um baque tanto. Se eu tô dando viagem, me dá um desconto. Pra engolir esse fora, preciso ficar tonto.